Romeu Lima, considero o solo 27, pátio da Mata, frequência livre, para Romeu Lima. Pátio, frequência livre, senhor. Grato, Romeu Lima. Aproximação final embaixo travado, 328, gol embaixo travado. Pátio, 328, pista no zero, pouso autorizado, 110 graus, 129, gol no 328. Livre pouso, 28. Uniforme, Mike, uniforme, decolado aos 27, controle 1, no 9.35, viagem. Obrigado, senhor, não precisa. Macha 1 2800-3365, Mercedes 21. Fox Trot. Controle o Papa Papa, uniforme Mike, saída da El. Uniforme Mike, uniforme contato, radar na decolagem, submantenha o nível 100, saída da El. Subindo para 100. Kilo Quebec Terra, reporte visual com, local, com o campo. Tá bem devagar, senhor. Só aguardo transferência das comunicações, Kilo Quebec Terra. Guardando, certo. 3193, submantenha o nível 380, chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Chama na 25, 13325, obrigado, TAM 3193. Comandante, Zulu November, passou o travessão da barra. Ciente, Eco Zulu November, mantenha 2500 pés, reporte visual com Valença. Controle, novembro. Controle, o Instituto Zulu vai passar através de caixa prego, bater 2500, avisou Cairo para altitude. O Instituto Zulu, desce para altitude de tráfego, reporte passando 2000 pés. Vamos para cruzar 2000, o Instituto Zulu. 4 horas e 13 de autonomia, autonomia, o POB 116. Boa tarde. Via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indy Alfa, 186 no ponto de espera, gol 954, bom dia, bom trabalho pra vocês. Salvador, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, autorizado sinal no 7, chame checado de fábrica, Quebec Serra, pode encurtar na medida possível. Encurtando, Serra. Solo agora, 230, direito, 219, solo, bem-vindo. Excelente, obrigado, direito 219, 328. Gol 1806, número 7, pushback, acionamento. Salvador, no gol no 328, livrando, pessoal. Ono 806 da Gol, boa tarde. 11 horas, 20 milhas, é um tráfego de pequeno porte, mantendo 1500 pés, ainda não está na escuta do controle. Ono 328, nossa táxi pela Alfa, reporte no ponte na Juliette. Pela Alfa, reporta na Juliette, 328. Para táxi azul 4089, com 108 a bordo, mais 2, 3 horas e 50 de autonomia, alternando com fim. 110 com 13. Senhor, pouso, Serra. Autorizado táxi. Bate via Alfa. Índia Alfa, ponto de espera da 10. Pátio, Índia e Alfa, ponte espera 18, confira a sequência, 1860. 1860. 2 Salvador, gol 1754, ponte espera 10, pronto. Autorizado, além decolar, 1754, 110 com 2. A linha decola, 1754. O ponto de espera da 17, Mike Fox, e aguarde para ingresso. Informação, 3805, prossiga. Para Guarulhos, pressão 380. 3805, para Guarulhos, nível 340. 38. livre para coordenar com o tráfego anteriormente informado. Eu 28, antes da Juliette. Comando 754 em decolagem autorizada, 110 com 12, comando 754. Em decolagem, 754. Falta na visual com o local de pouso, X do November. Fica Mike Romeu, prossiga. Tá em Arábia. Lado approach. Mike Romeu. Autorizado da presente, direto destino, mantenha 500 pés de condições visuais. Confirme a proa ideal e o quantas milhas para o destino? Solo agora, 33, parte 5, frequência livre estacionada, bem-vindo. Torres de Salvador Azul, 4089, próximo ao ponto de espera da ONU Zero, pronto. Ali mantém azul. Ali mantenha no zero, azul 4089. 20 milhas afastado, Salvador. 328, e aí, vai ficar aqui? Contou 1935, bom voo. 1935, 1954. Para o 04328. Uniforme Mike Uniforme, mantenha o nível 1-0-0. Autoriza direto da presente ou destino? Da presente, voe direto destino, uniforme Mike Uniforme, reporto quando pronto para descida. Reportaremos para descida, uniforme. Controle Salvador, Dona 754. Dona 754, contato radar na decolagem, submantém o nível 390, saída PUCA. Tá, mantém 390 na 754. Informação Serra. 1924, prossiga. Centro de informação Serra, na posição 1, para cópia. Base, 0408. Salvador, muito boa tarde. Tá? Titã 3661. Arquizulo November, prossiga para aparatos de tráfego. Reporte visual com local de pouso. Já está visual com local de pouso, senhor. Reporte passando 2 mil pés, Eco Zulu 90. Sim, já passará passando 2 mil pés, Eco Zulu 90. 06, autorizado por reposto no Batax. Reposto, né? É, Costa Azul, destino, senhora. Reporte visual com Costa Azul, Lima, Mike Fox. Passará visual. November, frequência livre. Silenciosa. Pode coordenar o 380 direto ou não? Gente, só um minuto. Obrigado. Azul 4089, com 2935, da Galadas 36, bom voo. Boa. Cobra, 924. Número 924, para Maceió, nível de voo 350, via Upwork 58, Orago, direto, pista 10, após curva à esquerda, PUCA, saída PUCA, transição Caju, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5020, gol 1924. 2089, boa, cruza 1500 na Dial. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, saída da EL. 360 da EL. Contando, boa tarde, passando, violência pela rodança, Juliette Bravo Delta, Juliette Bravo Delta, passando o código. Juliette Bravo Delta, acione identificação. Bravo Delta, contato radar, 66 milhas nordeste do VR de Salvador. Confirme pronta descida? Quatro mudou, por favor. chame quando para descida, o ajuste 1-0-3, voe para Bonf, na chegada Bonf, Juliette, Bravo Delta. Estamos na prova, galera, o nosso pessoal mais próximo é a mudança de regras. Voe para a rotatória da presente, Juliette, Bravo Delta, reporte quando pronto para descida. Passará com a prova da rotatória. Dá visão para pouso, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, frequência livre. Livre, tá já, Fox. Solo Salvador, gol 600. Gol no 600, prossiga. Sente da Sierra, autorização Natal. Gol no 600, sente, reposto, pronto para a cota. Pronto para a cota, 600. Vai para a cota. 10. Para descer. Uniforme, Mike, uniforme, desce para altitude de tráfego, reporte passando 2.000 pés. Passará por 3805, para Guarulhos, negativo nível 380, autorizado nível 360. Negativo, Guarulhos 360. Rotan 3805, para Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Lulu 44, púbito direto, via pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 5006, Rotan 3805. Aqui para Guarulhos, 360 autorizado pela Upper Lulu 44, púbito. Decola da 10, curva direita, da El Leda, Eudes, 1935, controle 1862, 5006, é o transponder, tá? 3805. 3805, protegimento correto, reporte pronto para o push. Ativo agora para o pushback, acionamento, tá? 3805, gate 11. Pronto, 8.06. Está 3.05, autorizado push. Está autorizado push, becação, meu camarada, está 3.05. Pronto, 8.06, confirme PLB, autonomia alternativa. É, 806, com 33 a bordo, 2 horas e 6, alternando o Recife. Boa noite, também. Polo Salvador, 1806. Torro 1806, autorizado táxi. Via Pátio, Índia, ponto de espera da pista 10. Torre 1.6, QNH 1013. Pátio, Índia, ponto espera 26, boa noite, Sérgio. Salvador, tá 3661. 320, restrito pelo centro. 320, restrito pelo centro, azul 4089. Dado 6320. 6320, complete aproximação, torre 98 decimal 6. 186. solo Salvador, boa tarde, bom 394, 360 Galeão. Na escuta, passando externo, 6388. Ok, sim, pista livre, pouso autorizado, 120 graus com 11. Livre, pouso, o 6320. 390, o 1394, número 3 para cópia. Seria saída prevista. Escute a informação Serra. Saída prevista da El, Leda, Bridge, número 3 para a cópia. F1394. Gente, observando o tráfego na curtíssima, o foco é 100 após o mesmo, a Lima tem. Após o tráfego, a Lima tem, voo no 806. Airbus. Pia. 3661 no para Ilhéus, nível de voo 140, via Golf 677, Coral. Decolada 10, saída da El, Leda, direto. Controle 19.35, torre 18.6. Transponder 5025, TAM 3661. Decolada 10, fio da El, Leda. Depois, Coral, 1935, 18.6, 5025. 2061, após Leda, direto. Após Leda, direto, obrigado. Salve, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Para disso, prossiga, senhor. Juliette Bravo Delta, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste na 03. Para 2.003, para a rotatória. Informará para a modificação. Gente. Controle Salvador, boa tarde. O CNE 6305 passa 170 para 110, seguindo a informação certa. CNE 6315, boa tarde. Acione identificação, autorizado chegada a MAN. Desse mantém o nível 050, ajuste na 03. Identificou, autorizado chegada a MAN. 050, altímetro 103. Transponder, voo 9600. Meu nome são? Meu nome? Gente. Na 1, aguarde, puxa. Vai dar. 1394, cópia. Uniforme, Mike Uniforme, regra de voo modificada ao 1645, desse mantenho no 1500 pés, tem frequência livre da presente. 3805, 97 a bordo, 4 horas e 5, antena com fim. 806, tem livre decolagem, 110 com 12. Livre decolagem, gol 1806. Pátio Índia, 18.6, pode esperar. Ajuste na 093, tá? 3205. Dora, eu tiro pro papá Romeu Lima na bata pra cópia. Romeu Lima, ciente, na bata 1013, aguarde cópia, informação certa. Aguardando, bate com o meu Lima. Solo Ocean, 6320. Antes da Juliette, 6320. Desculpa, não copiei. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Salve Salvador, boa tarde, papai, Liberal, bate 4, 2 a bordo, CNR. Liberal, Alfa, Serra, confere, 2 a bordo, bata, aguarde coordenação e cópia, qual o setor do voo? É, passa 20 milhas, corredor forte. Gente, 20 milhas não forte, aguarde cópia. Guarda cópia. Decolado agora os 47, controle 1935, bom voo, bom final de semana. 1935. Trolle 1806, voo, boa tarde. 1806, boa tarde, contato radar na decolagem, submantém o nível 230 e saída PUC. 230 na Puca. Oi, Salvador, tá 3805. 805, boa tarde, pista livre autorizada além decolada 110. Vento no momento 1110 graus com 3 nós. Gente, se tiver alinha e decolar pista 110, tá 3805. Autorizado, puxa. Autorizado, puxa, 1924 na posição. Bem mais curto. Bom, autoriza o acionamento do compartimento ali enquanto aguarda a cota. Autorizado, por favor, meu de novembro. Romeu Lima. Eu teria autorização do 9394? 94, ponto para cópia. Prontinho. 1394 para o Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, ESMAP, Lúbito, direto para Barbacena. Pista 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 19.35, torre 18.6. Transponder 5021 no gol no 394. Ele autorizou 360, Galeão Pesolo 10. Núcleo Barbacena, decola da 10, direita. Tael Leda Brite 19.35, 50.21. 394 a gol. Gol no 394, com o deixamento correto, reprocha para o push. Para o 694. Demetriz no 5, desse mantenha 3 mil pés, eu ajuste na 0 na 3. Mil pés. Pista 1-7, curva à esquerda, corredor forte. Controle 1-9-35, torre 1-9-6, responde 0-1-7-1. Salvador, César, falando ao técnico da esquerda, controle forte, controle 935, 1226, 0171, responder, 19 Emeralda. Salve Salvador, tá 3805. É 3805, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, saída da EL. Saída da EL, tá 3805. Afirma 1862. O 3, número 44. Alvo 600, pronto para o posicionamento no 5. O Delta, desse mantém a 1.500 pés. O ajuste 1-0 na 3, regra de voo modificada aos 1.651. Palavra, Delta. Autorizado, voo 600. Pessoal, é o 1394? 1394, prossiga. Essa da EL era válida só até o dia 8, né? Não mudou nada não, porque no novo conjunto de cartas aqui não tem a da EL. Quase minuto, 1394. 394. Solo Salvador, boa tarde. 35489, com informação Sierra. Vitória da Conquista, autorização. 806, Recife no 26, decimal 85, alterna no 33, decimal 65. 1268, 3365. Só o número 1394, desconsidera, já achamos aqui, da EL. Firme. Desconsidera a solicitação de conferência da subida, já achamos a subida da EL aqui. Está exatamente na na transição aí do dia 8, da mudança das cartas, mas já tem aqui, já. Obrigado. Bem. É pista na zero. 2010-10-13, reportar estabilidade em LF 0-0-0-3. Trip 5626, contato radar, 68 milhas nordeste do VOR de Salvador. Chame quando pronto para descida, voe Bonf, da presente na chegada Bonf. O ajuste no 0-3. Foi no 0-3, chegada Bonf, vai chamar descida o Trip 5626. Tem como a gente cortar caminho, pelo, duna ou mesmo cima? Foi pelo 5626. Pelo autorizado, Trip 5626, muito obrigado. Sou Romeu Oscar Visual com campo. Afirmo. Sou Renan 8, decimal 6. 8-6, obrigado. Controle Salvador, o Papão. O Papão Romeu Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, prossiga. Você coloca o azul para Caiu, acionado 0164 na sua escuta. Confirme POV, Lima Mike Fox. Tem 3 a bordo. 3? Afirmo. Ciente, reporte farol da Barra, Lima Mike Fox. Portará, Fox. Fala 7, Romeu Oscar. 333, ciente da Sierra 360, São Paulo. 333, Sierra confere, 36, segundo para cópia. Pelo 333, eu me escuta quando quiser para cópia. E a 395, complete a aproximação, torre na noite decimal 6. Confirma 18-6. 18-6. 7. Adoro, tá 3-6-6-1-1-0, a posição, muito autorizado, reportagem. Quantidade. 63-5-5, ciente, cuida na aproximação, aguarda no chão pelo poço. Aproximação, genérico, 63-5. 63-5, tempo autorizado, vento 120 com 12. Agora entendi, 924, ciente, mantendo o ponto de espera, já autorizado o poço. Pronto, no ponto de espera, o Romeu Lima, decola de imediato, comprou a Nordeste. Decola de imediato, senhor. Autorizado, imediato. Informa o tráfego a 5 milhas no eixo da 17. É o quilo Romeu Oscar. Decola de imediato, comprou a Nordeste, o Romeu Lima. Entra o tráfego, já decolando, comprou a Nordeste, papai Romeu Lima. Entra 120 graus com 12. Gente. Jeremia 1-41, no aciona de identificação, chegada Bonf, desse mantém o nível 0, desse mantém a 4 mil pés, o ajuste não é 0-3, no e Bonf da presente, 1-41. Bonf da presente, 4-1-0-1-3-6-1-41. Eu não interferi com a saída da taxiway ali, você está autorizado, né? Faz o tráfego da sua companhia liberal, padre, se ela quiser. Tá, ok. A aeronave livrar o pátio aí, tá livre. Ou 600, né? Tá, de saltaxi lá. Tá ok, obrigado. A 1-7, quais são já aproximadamente a 4 milhas, não interfere no seu pouso. Oxa, na M3-5. No Robson 44 também decolou no setor nordeste a 500 pés, também não interfere. Gente, Oxa, na M3-5. Direto. Pista 1-0, curva à direita, saída Arbor, direto, controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponde 5034, VIP 5489. Muito bem, vitória da conquista nível 200 TCP, a partir da pista 10, curva à direita, saída Arbor, e após o TCP 19-3, 18-6, frequência da torre 50.